Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Action Series, mas antes eu quero fazer um pequeno parênteses para a Arca. A Arca que correu na sexta-feira à noite lá no Lucas Oil Racing, o oval pequenininho ali, bem próximo ali do circuito de Indianápolis. É Indianápolis, né? Bem próximo ali, cerca de 12 ou 15 quilômetros, se não me falha a memória. É uma pista muito interessante. A Action Series que já corria lá, correu lá um tempo, né? A Truck Series também, só a Speed Cup que nunca correu lá. Mas a Arca ainda continua correndo lá e fazendo boas corridas. É uma coisa bem interessante. Um domínio, vamos falar assim, né? Um certo domínio aí do Chase Briscoe. Acabou vencendo a corrida. É, vitória importante e interessante do Chase Briscoe, né? Porque ele conseguiu a sua terceira vitória no ano e a sua terceira vitória seguida. Ele venceu em Winchester, venceu em Iowa e venceu agora em Lucas Oil Racing, ou IRP, que é para quem preferir aí, né? Que é Indianapolis Raceway Park. Então, o Chase Briscoe está numa crescente no campeonato, conseguiu um pouco mais de vantagem aí para o Josh Williams. O Josh Williams também que foi bem, terminou na quarta posição. O Travis Miller que fez uma excelente corrida, foi o segundo colocado. E eu quero destacar o Myatt Snyder, que é um grande piloto aí. Esse menino aí é muito bom, né? Assim como o Travis Miller também que fez uma boa corrida, né? Então parabéns aos dois aí. Mas esse Snyder aí, pessoal, bom ficar de olho nele, porque ele venceu em Toledo. Foi top 10 pouco, em Michigan acabou batendo, mas ele havia largado na pole. É, tipo, ele largou... Eu lembro que ele bateu mais ou menos no meio da corrida ali, mas ele largou na pole e dominou uma boa parte da corrida, andou super bem, fez uma corrida consistente aí. Depois em Iowa, na última corrida, né, foi semana retrasada, se não me engano, em Iowa, ele foi top 5 e agora mais um top 5 para ele, o Myatt Snyder. Então parabéns a ele aí, fazendo um bom resultado. O campeonato na Arca continua interessante até o momento, né? O Chase Briscoe é o líder, o Josh Williams é o segundo, o Martin Krzyzewski, ele é o terceiro colocado, o Hassett terceiro é o quarto colocado e o Witterman é o quinto colocado. Bom, a posição, pessoal, os pontos na Arca são diferentes, é o modo antigo ainda, né? Eles não têm o novo sistema de pontos igual da NASCAR. Então é um pouco diferente, vocês vão assustar eu falar a diferença do Chase Briscoe pro Josh Williams, que é de 265 pontos, né? Mais uma vitória aqui, se eu não me engano, vale 180 pontos, algo em torno disso. Mas a diferença do Chase Briscoe é confortável, ele está muito bem. Pro Josh Williams é um pouco confortável, né? Mas pro terceiro colocado, o Krzyzewski já é um pouco maior aí, digamos que um pouco mais difícil, né? Até ele perder o título. Bom, para falar da Arca é só isso mesmo, e só quero deixar um recado para vocês que ela volta na pista na sexta-feira agora, lá em Pocono. Só lembrando que a Arca vai junto com a Truck Series e a Speed Cup para Pocono para fazer um grande final de semana. A corrida acontece na sexta-feira à tarde e com transmissão da televisão lá dos Estados Unidos, e com certeza estaremos assistindo a corrida junto com todos vocês. Quem quiser o link para assistir a corrida, pessoal, pode me procurar no Twitter, que eu estarei por lá, né, @leoguina, e pedir o link que eu vou passar para vocês aí numa boa. Vamos falar então agora da X-Men Series, ou falarmos de Kyle Busch, né? Afinal, Kyle Busch dominou o final de semana. Kyle Busch somou a sua vitória de número 83, né, e teve, assim, um desempenho brilhante no final de semana lá em Indianapolis, porque ele dominou tudo. Ele dominou o Praxis, foi o primeiro, o Final Praxis, ele foi o primeiro também. Ele fez a pole, ele venceu a bateria dele e liderou todas as voltas da sua bateria, que foram 20 voltas, e liderou 62 voltas das 63 que foram disputadas, né, na corrida principal, no meio evento. É, só relembrando vocês, tá, pessoal, que esse final de semana foi uma corrida Dash for Cash, então ela é dividida em duas baterias, depois de ser feita a corrida principal com uma quantidade de voltas um pouco reduzida. Então o Kyle Busch teve tempo de sobra aí para dominar essa corrida. Ele só perdeu a primeira posição, pessoal, na volta número 28, que foi quando ele parou nos pits, né? Foi no ciclo de bandeira de paradas em bandeira verde. E o Brandon Galgo acabou subindo a primeira posição por uma volta, mas assim, foi muito rápido, que foi apenas uma volta mesmo, né? E o Kyle Busch não perdeu mais essa liderança aí. E de forma brilhante o Kyle Busch venceu essa corrida aí dominou, não deu chance pra ninguém, pessoal. E foi um ritmo impressionante com o Busch, né? E esse mesmo ritmo se repetiu no domingo com a Sprint Cup. Então, assim, mais uma varrida do Kyle Busch em Indianápolis. Falar um pouquinho, né, de outros aí que aconteceu. Na segunda bateria, o Jones fez a mesma coisa. Ele conseguiu uma folga incrível com o Harvick. O Harvick foi o segundo colocado. Ele nem viu o carro vindo direito, porque estava tão longe. Porque a diferença foi mais de 8 segundos. A chegada foi de 8.3, né? Então o Jones liderou todas as voltas, as 20 voltas aí. O Harvick foi segundo. Já na corrida principal, né, teve dois problemas. O Jones, o segundo de pneu, quando se recuperava e acabou com qualquer chance dele de um top 5 ou top 10, né? Porque ele estava até que se recuperando, ele teve um acidente no comecinho da corrida. No comecinho, mais ou menos no meio da corrida. E no finalzinho, mais um acidente de pneu. Esse que nem saiu bandeira amarela, porque ele rodou ali entre a 3 e a 4 e já conseguiu ir direto para os pits, né? E acabou se complicando um pouquinho mais na corrida aí o Eric Jones. O Daniel Soares, o companheiro dele de equipe que luta pelo título, foi o sétimo colocado. O Sadler foi o sexto. E o Justin Allgaier, né, que eu acertei o vencedor aí, o contender melhor classificado. O Justin Allgaier foi o quinto colocado, fez o top 5 e levou $100 mil para casa porque ele venceu o Dash for Cash. Então, um grande final de semana para o Justin Allgaier. Eu venho falando sempre desse cara aí, acreditando nele. Eu penso que na hora do Chase talvez ele possa ter trabalho, porque ele está sendo muito regular. O Stadler também está diferente, todos os anos também está regular. Os carros da Juno Motorsports estão muito bem esse ano. Posso até fazer um excesso aqui, mas a Juno Motorsports está muito melhor que a Hendrick na Sprint Cup. Lembrando que não tem nada a ver uma equipe com a outra, tá? A Juno Motorsport é uma equipe e a Hendrick Motorsports na Sprint Cup é outra equipe. Mas elas trabalham juntas ali, né? Você recebe o mesmo material, o mesmo motor. Então, assim, a Geno Motorsport está muito bem na X-Wing Series. Bom, o único incidente da corrida que aconteceu foi entre o Harrison Rhodes e o Wayne Black Jr. na volta 56. Mas um incidente que o Wayne Black Jr. se envolve. Logo ele deve perder esse patrocinador, porque o cara só bate. Eu não sei até quando esse patrocinador do Wayne Black Jr. vai aguentar ele aí. Porque mais uma corrida, mais um incidente, tá certo? Talvez nem seja culpa dele. Nesse caso aí foi um incidente de corrida mesmo. Mas assim, o patrocinador vai cansando e pode talvez deixar o Wayne Black Jr. a pé. Bom, pessoal, para falar da corrida é isso mesmo. Até porque foi uma corrida bem tranquila, uma corrida sem muitas grandes movimentações, sem grandes trocas de posições. Como eu vou falar, né, no bloco da Sprint Cup, o ar limpo vem fazendo uma grande diferença na NASCAR, né? Então, em Indianápolis, parece que os carros não conseguem andar muito bem eles próximos, então eles precisam de andar com ar limpo. E o primeiro colocado, pessoal, some e vai embora mesmo, porque o cara que vai de cara pro vento consegue muito melhor do cara que tá, né, com ar sujo, com draft, porque não consegue andar muito bem. Só falando um pouquinho então do campeonato para vocês aqui, não mudou nada. Os 12 primeiros colocados aí estão no Chase, nada foi mudado. Então o Daniel Soares continua na liderança do Chase, o Elliott Sadler é o segundo, o Ty Dillon, Justin Allgaier, Eric Jones, Brandon Galgo, Brandon Jones, Brandon Pollard, Bubba Wallace, Ryan Reed, Ryan Sieg, Blake Koch, esses são os 12 que estão classificados aí até o momento para o Chase. O Rochstein é o primeiro ali, já prontinho para tomar a posição do Blake Koch. E o Jeremy Clements também, que fez uma boa corrida, também está próximo ali para tomar essa posição aí, se caso o Blake Koch dá uma escorregada. Quem está próximo, mas não tão próximo assim, é o Dakota Armstrong. Mas vale lembrar, tá, pessoal, que o Dakota Armstrong vai estar em Iowa no carro 18. Então ele pode mudar um pouquinho aí a história dessa pontuação dele. Claro, ele precisa conseguir ir muito bem, né? Aproveitar esse carro 18 para dar um plus, para dar uma vida aí nesse campeonato dele. Terminar, quem sabe, dentro do top 10 ou um top 5 talvez. E fazer bons pontos para tentar alavancar nessa subida aí para o Chase aí. Possa ser uma grande possibilidade de dar essa vaga por pontos para ele no Chase, né? Pode ser, desde que o Dakota Armstrong consiga administrar e consiga usar muito bem o carro 18 no final de semana em Iowa. Bom, pessoal, X-Men Series é isso mesmo, né? Não tem muito o que falar, uma corrida tranquila, uma corrida onde o Kyle Busch dominou, liderou tudo que tinha que liderar, foi apenas uma volta que ele perdeu para o Galgo na parada de bandeira verde, né? Então não tem muito o que falar, tivemos brigas importantes, né? Brigas como, tipo, a briga entre Sadler e Soares também foi uma disputa interessante, tivemos também no momento aí da largada aí, quando o Auger ultrapassou o Sadler, que foi a ultrapassagem que deu a ele, né, os 100 milhões de dólares, perdão, 100 mil dólares aí. Então, assim, uma coisa bem tranquila mesmo, sem muita movimentação. E, claro, né, o ar limpo fazendo toda a diferença, infelizmente. Né, só para falar também, o Joe Logano foi oitavo colocado, não foi tão bem. Parece que o carro 22 não consegue avançar muito. O carro 22 não está indo muito bem, não. Ele melhorou, mas não consegue ainda chegar perto do nível do carro 18. Bom, pessoal, da Action Series é isso mesmo, né? Voltamos daqui a pouco para o bloco da Sprint Cup.